Ok, está a gravar. Olá, mundo. Olá, pessoal. Olá. Bem-vindos ao primeiro episódio do Nerds e Furiosos. Não, nem sequer sei se isto vai se chamar Nerds e Furiosos. Isto é um episódio piloto. É, episódio piloto. Episódio piloto, tipo. E yeah, tipo, como nem sequer sabemos se isto vai mesmo para o ar. Isto é, eu espero que vá para o ar, tipo... Eu nem sequer sei como é que se manda um podcast para o Spotify. Isso ainda vou ter que, no final disto, no final editar tudo, ainda vou ter que, tipo, olha, Google, como... Oh, deve ser simples. Espero que eu não tenha que pagar nada. Tipo, não nos vamos preocupar muito no Spotify, precisamente. Tipo, nem que metemos só, tipo, a cena vai ser, tipo, SoundCloud. Tipo, porque são aqueles que posso fazer, dar upload gratuito. É SoundCloud, YouTube e talvez, tipo, se te der na gana, Bandcamp. Se te der na gana. Porque eu sei que há pessoal que usa Bandcamp, aqueles que curtem música mais indie, por isso. What? Metem podcasts no Bandcamp? Não sei. Não, sei que o Bandcamp é mais para música, mas podes meter podcasts. Podes meter quase o tipo de áudio. Sério? Ah, eu não sabia. Interessante. Tipo, basicamente o que é que estamos aqui para hoje? Diz? O que é que estamos aqui para hoje? Começa tu. Ora, aqui para hoje vamos aqui falar sobre as nossas primeiras experiências no que toca a videojogos. Ou seja, primeiro jogo que jogaste, onde jogaste, como jogaste. Tipo, e também dar um pouco da nossa da opinião sobre como é que essa série evoluiu e deixou de evoluir, ou se morreu. Ou tipo, só foi aquele jogo, estás a ver? E depois nunca mais saiu nada dali. Yeah, tipo, vamos falar tipo, basicamente nós vamos falar tipo, Como é que nós descobrimos videojogos e como é que nos levou para os dias de hoje, tipo, desenvolver todas as consolas que nós tivemos. Desculpem se eu estiver a falar rápido demais. Whatever. Quem quer começar? Começa tu. Então, uf! Ok, começo eu. Experiências com videojogos. Pá. Eu comecei com... Não, a primeira vez que eu toquei num jogo mesmo... Epá, eu sei que foi uma Nintendo 64. Mas não sei que jogo é que era. Eu sei que era uma Nintendo 64. Sei que era um jogo qualquer de... Epá, não sei. Eu só me lembro que havia uma personagem com... Sei lá, aquilo parecia meio chibi. Ele tinha uma espécie tipo... De um... pau e ele estava com ele na mão. Tipo, eu não sei o nome do jogo. Eu acho que sei de que jogo que está a falar. Tipo, já ouviste falar do jogo Quest 64? Não. Ok, então depois do podcast vai ver. E tipo, eu não vou estar a interromper agora o podcast, obviamente, para, tipo, para te mostrar. E tipo, vou ficar aqui tipo, meia hora a olhar para o Quest 64. Mas vê se é o Quest 64. Porque tu me descreveste, parece-me ser o Quest 64. Sim, lembro-me que a personagem tinha tipo. Cabelo comprido, mas tipo, era chibi, tipo, pequenina, mas tipo, fofinha. Sei pouca coisa que eu me lembro e quando andava a bater em coisas. Foi a minha experiência, a primeira experiência com videojogos. Se alguém souber quem é que é este jogo, por favor me diga. Qualquer das maneiras, vamos deixar tipo as nossas redes sociais todas aí em baixo, por isso, já. Yeah. É, só tipo, just hit us up, como dizem os putos de hoje em dia. Basta olhar para aí. Depois, tipo, foi a minha experiência, tipo, a minha primeira experiência, tipo, a jogar mesmo. Depois, tipo, eu tive a minha consola, a minha primeira consola foi... Epá, não sei em que ano é que foi, mas foi uma Game Boy. Uma Game Boy Advance. Ah, nice. Não foi a SP, foi a normal. É que tem o ecrã de merda, por assim dizer. Exatamente. Que o pessoal, tipo, ela é boa, mas não é a melhor maneira. Exatamente. É por isso que eu gostaria muito que o ecrã da SP fosse para a Game Boy normal. Yeah, e tipo, falando nisso, até agora aqueles... E para quem não sabe isto, vou deixar isso aí assim já aí. E se calhar, olha, até posso fazer um vídeo sobre isto no meu canal, tipo, se alguma vez tipo, juntou tipo 300 paus. Existe um site americano que eles vendem Game Boys Advance modificadas, e acho que até vendem tipo SPs e o caralho, basicamente quase tudo que é console da portátil da Nintendo modificado, e eles tipo vendem um kit. Podes comprar tipo as peças ou podes comprar já montada. Mas é tipo uma Game Boy que tem o ecrã tipo backlit da SP, daquela SP tipo tem o ecrã tipo melhor deles todos. Tens tipo, se não me engano, tipo um amplificador de áudio. Tens uma bateria recarregável e tens mais menos de coisas que tipo metem tipo um. Ah, e podes customizar tipo a Game Boy tipo todas as coisas dos botões, as coisas do LED não sei, acho que não dá, mas tipo, podes customizar tudo. Eu depois tipo mando tu. Manda-me isso, tenho curiosidade em ver, porque tipo, okay, comprar um ecrã para Game Boy é estupidamente barato se mandares da China. Tipo, um ecrã com backlight é estupidamente barato. Sim, é estupidamente barato, assim nem instalá-lo. Que isso é que pode dar trabalho. Não é tão difícil. Eu já troquei muitos ecrãs a Game Boys normais e tipo, não é muito difícil. Ok, tipo. Mas precisamente. Mas pronto, aqueles lá está. Aqueles é tipo são convenientes porque recebes uma case nova praticamente. Recebes uma bateria recarregável, que acho que ainda era aquela coisa que se eu pudesse tirar, tipo, se eu pudesse tipo querer aquelas coisas, é tipo, podia ser uma Game Boy, tipo, de uma cor qualquer, e tipo, se tivesse a backlight e a bateria recarregável, já estava muito mais contente. Uhum. Depois, tipo, continuando, peço desculpa, só continuando com a parte dos jogos. O primeiro jogo que eu tive na minha vida foi Pokémon. Sim. Tipo, não, eu nem conheci o anime naquela altura. Eu conheci, tipo, eu tenho honra em dizer que eu conheci Pokémon pelos jogos e não pelo anime. A cena é que eu sou ao contrário. É que eu conheço Pokémon pelo anime. Eu vi toda o a gente anime. É basicamente que toda a gente conhece Pokémon por ter visto nem que seja um episódio do anime. E depois é que eu fui jogar Pokémon, que foi o Esmeralda, que depois já vou falar sobre ele mais à frente, quando for tipo o meu segmento. Mas tu és das poucas pessoas que eu conheço que é tipo o caso contrário. E a coisa ainda melhor, eu tive tanto Pokémon Emerald como FireRed. E nunca toquei no Rubi, nunca tive o Rubi e o Safira. Comprei-os mais tarde, tipo, quando quis realmente colecioná-los. E tipo, mais tarde também me ofereceram o Crystal, que eu também o tenho. A bateria dele já está morta há muito tempo atrás. Uhum. Eu ainda não arranjei tipo paciência para lhe trocar a pilha para a pilha que segurou o save e tipo sim. E tipo basicamente yeah, a minha primeira experiência foi mesmo com um Pokémon, a minha primeira consola. Depois também mais tarde em Game Boy tive Super Mario Advance 3 e 4, que é basicamente o Super Mario World e o Yoshi's Island, os portes de Game Boy. E tive um jogo que foi um dia meu que me trouxe da América, chamado Summon Knight Swordcraft Story. É tipo um RPG. Tipo, eu senti-me puto mais visto sempre por ser o único que conhecia aquilo. Yeah. E o jogo é fofinho. É tipo um jogo tipo RPG que tu tens de fazer as tuas próprias espadas. Ah, nice. Então era aquela coisa de tens que farmar itens para fazer as tuas próprias armas para continuar conseguir evoluir no jogo. Era bom. Eu provavelmente tenho que voltar a jogar qualquer dia. Eu já não sei do cartucho dele, infelizmente. Eu não sei nem que o meti. Infelizmente mesmo. Depois da Game Boy, eu praticamente fui para. Foi uma PS2 que eu tive. Usada, porque eu recebia as consolas usadas do meu primo. O meu primo comprava, davam-lhe as consolas e yeah. Tipo, as antigas eu ficava com elas. Então, tipo, toda a gente com PS3 e eu com PS2. Exatamente. Já estamos melhor que eu. Então, PS. Então, tipo, a cena da PS2 ter recebido tanta pirataria resultou no quê? Eu tinha tipo. Uma bolsa, aquela PS2 supostamente devia estar pirateada. Acho que é assim, tipo, o chip, não sei, nunca soube se tem que se meter algum chip para conseguir jogar jogos piratas na PS2. Na PS2, tipo, podes meter um chip, segundo o que eu andei a precisar. Mas, tipo, para meter aqueles CDs Piratex, tipo, que se comprava nas feiras. Precisas disso, só metias um chip, que é tipo a maneira difícil, e depois tens tipo, podias fazer uma cena com o cartão de memória, que é o Free MacBoot, MC Boot, eu digo Free MacBoot porque é um MC, é MC, eu leio aquilo como se fosse Mac, que o que ele faz, ele tipo instala tipo, acho que já deves ter ouvido que no Japão eles usaram tipo um DVD para instalar tipo updates de firmware na PS2 no cartão de memória, certo? Sim, eu já ouvi falar disso. Basicamente eles usavam essa feature que nunca tipo foi retirada da consola. Acho que há tipo uma revisão qualquer que tiraram, porque depois eles perceberam-se da merda que tinham feito, mas tipo, o que aconteceu foi que o... Deixa eu ver. O que aconteceu é que muita gente, o que tu podes fazer é tipo, podes instalar essa cena, acho que só precisas tipo, de uma USB assim meio esquisita, tipo, formatada de uma maneira meio esquisita, mas tipo, não precisas de um chip, principalmente agora nos dias de hoje, mas se calhar, sei lá, em 2000 e poucos, se calhar precisavas, não sei. Tipo, não sei se ela era chipada, não sei como é que aquilo funcionava, só sei que eu recebi uma bolsa de jogos, tipo daquelas DVDs. Tipo, enorme. Aquilo era uma cena enorme. Eu não consegui jogar todos os jogos que estavam ali. E de certeza que o anterior dono também não conseguiu jogar todos os jogos que estavam ali. Aquilo era mesmo enorme. Tinha tipo desde Ratchet & Clank até Final Fantasy, Resident Evil, os jogos que ninguém conhecia, o jogo Shrek, que eu lembro-me que eu passei horas naquilo. Meu, era uma coisa absurda. Eu gastei muitas horas mesmo naquela consola. Depois disso, eu só tive portáteis. Okay. Fui para a PSP. Que, entretanto, a minha Game Boy estragou-se. Então, ofereceram-me uma PSP. Tipo, na PSP eu não tinha grandes jogos. Toda a coleção de jogos que eu tenho está neste momento... Ok, deixa-me contá-los. Eu consigo contá-los de onde eu estou. A minha coleção de PSP são apenas 12 jogos. 12 jogos? 12 jogos. Sim, mais porque eu tenho para Nintendo DS e 3DS juntos. Sem contar os PC, né? Porque o PC tem aqui hora. Sim, mas eu também posso contá-los onde eu estou. 3, 6, 7 e depois tem tipo... O Guilty Gear X2 que eu tenho até tipo vem com mais ou menos jogos no DVD, no meu DVD. Tipo, epá, provavelmente deve ter muito mais jogo que muita gente teve na PSP, mas tipo, comparar aquilo com a PS2 foi um bocadinho um choque para mim, porque tipo, não tinha tanta liberdade. Como assim? E claro que eu nunca liguei muito à PSP, porque eu tinha a PS2 não, também, então tipo. Sim, só jogava a PSP mesmo quando saía de casa e tipo, mais o quê? Joguei muito Invisimals. Eu tinha uma câmera, tipo, ofereceram-me uma câmera e tipo, e com a trilogia dos Invisimals mais tarde, já depois de ter outras consolas. Então, tipo, aquilo foi na altura foi tipo um amorzinho para mim ter os Invisimals. Meu Deus, que vício. Ok, agora falando em Invisimals, eu lembrei-me. Eu lembro-me de dar tempo de ver o meu primo, e eu não vou dizer o nome dele porque legalidades e privacidades é tipo merdas. Eu depois digo-te, tipo, fora do podcast quem era. Eu vi há tempos no, tipo, no jantar à família. Ele estava lá, tipo, a fazer um. Você vê aquele cartãozinho que tinhas de meter, tipo, no, numa mesa ou no chão, ou o que era para apanhar os Invisimals? Sim. Pronto, ele desenhou um desses. E tipo, sacou da PSP dele e tentou testar. E juro-te que aquela porcaria funcionou. E funciona. E aí, então, tipo, isso, tipo. Na altura, tipo, que quando jogava Invisimals, ele levava a consola para a escola. E tipo, o que nós fazíamos era tipo as batalhas que eu fazia com amigos meus. Nós fazíamos uma coisa absurda. Nós pegávamos em 4 folhas de papel A4. Caralho. Sim, juntávamos aquilo tudo com fita cola e desenhávamos aquilo. Aquilo era tipo, parecia uma batalha de Pokémon em tempo real. Aquilo era uma coisa, aquilo na minha cabeça era tipo... Tipo daquilo não, não, daquilo não melhora. Yeah, tipo, o mundo não vai evoluir mais. Depois veio o Pokémon GO. A cena é que é tipo interessante, tu falaste na PSP, porque essa foi outra consola que eu também skipei, por assim dizer. Tipo, que eu queria bastante na PSP, quando foi a febre da PSP aqui em Portugal. Eu não me lembro tanto de ouvir tanto falar da DS, porque eu lembro-me que a DS, as únicas coisas que eu me lembro de ouvir falar da DS foi quando tivemos o Pokémon Black, Black and White, que foi quando eu comecei a ver, tipo, ver Biggs, na altura em que ele se chamava... Não, é quando eu ainda via Biggs. Porque ele antes... Acho, não sei se sabes a história do Biggs, mas ela... Primeiro tínhamos o Panda servia dos dois. Depois o Panda, tipo, criou um segundo canal que era o Panda Biggs. Eu lembro-me disso. Lembro-me disso. E depois, tipo, do Panda Biggs, eles tiraram o Panda do Biggs. Então, tipo, o Panda é mesmo, tipo, para bebés, praticamente. E o Biggs é, tipo, para crianças, tipo, geralmente mais velhas. Já, yeah, tipo, eu não tenho televisão, tipo, eu não vejo televisão e, tipo, eu nunca tive TV a cabo em casa, até, tipo, eu só me tive a cabo em casa há, tipo, meio ano. Uau. Por isso, já. Yeah. Eu não, vocês todos a ver SpongeBob SquarePants e eu, tipo, não via nada. A cena engraçada é que o meu avô tinha TV a cabo, porque eu morei bastante com o meu avô. E tipo, a cena é que tipo, ele tinha tipo o pack básico, estás a ver? Porque tipo, não via assim, a televisão dele era tipo os 4 canais e pouco mais. Então tipo, eu só via SpongeBob SquarePants. Ora, no verão, que era quando no Natal e na Páscoa, que era quando o Nick entrava em sinal aberto. Tipo, para a operadora. Que era quando, tipo, eles ofereciam, porque os putos estavam em casa, estás a ver, e, tipo... O Nickelodeon é daqueles poucos canais, tipo, de desenhos animados. Sabe que não é só desenhos animados, porque eu ainda vejo, tipo, quando estou lá. Porque, tipo, eu gosto de ver SpongeBob e às vezes... Antes costumava dar Tartarugas Ninja, aquele novo reboot CGI, que eu curto bastante, mas, de resto... Reboot não... CGI? Sim, tal coisa. Eles, tipo, já viste a série, já não sei de onde é que me tenhas visto, mas sabes a série clássica, de Teenage Mutant Ninja Turtles? Sim, eu vi, se estivemos a falar da mesma série clássica, eu tive, tipo, a parte dela em VHS. Ok, então estou a falar da mesma série. Usado, claro, tudo que eu tive na minha vida foi usado, tipo, okay, era então, dos outros. Eles agora... Acho que foi por causa, tipo, que eles lançaram um novo filme. Lembras-te que lançaram um filme CGI, tipo, live action, com a Megan Fox, do... Lançaram dois, eu só vi o primeiro. E skipei o segundo. Eu só vi o fim do primeiro. Olhei para o CGI, tipo... O CGI está bom, já, mas, tipo, Megan Fox está, tipo, demasiado... Demasiado sexualizada. Vamos ser diretos para o assunto. Isto é, estás a falar com a personagem que na série original usava um fato de macaco amarelo? Sim, mas tipo... E tipo, durante a série inteira foi essa a única coisa que ela usou. Então, mas tipo, voltando ao reboot CGI. O reboot CGI é tipo... É um cartoon. Vai puxar algumas partes tipo da série. É basicamente a série antiga, só com mais coisas, mais desenvolvida. Então tipo, a April... Tipo, a história da Apple já é diferente, tipo, já tem uma backstory muito mais envolvida, já explicam, tipo... Eu também não quero dar spoilers, eu também não me lembro assim tanto, porque também já lá vai alguns anitos que eu vi essa série, mas é... Basicamente, tipo, é uma... eu até gostei da série, tipo, a música tem era, tipo, das melhores merdas de sempre. Epa, é tipo um hip-hop nova-iorquino. Epá, eu tenho um filme das Tartarugas Ninja que se baixou em 2007. Ah, 2007, 2006, é por esses anos. Que tipo, é um filme de desenhos animados CGI também. tipo, não é aquela cena animada, tipo, à antiga, é tipo, animação 3D mesmo. Eu não sei do filme, se eu encontrar, tipo, eu depois mostro-te. Epá, a April estava muito diferente nesse filme, eu lembro-me disso. O que é que a April usava? É que eu lembro que na série que eu via, a cena que eu me lembro é que a April usava, ou seja, usava uma camisola de uma, não sei se era uma t-shirt, ou se era tipo uma tipo, sweatshirt amarela, tipo amarela e branca, e depois tinha, tipo, usava calções curtos com colãs pretos, aquele opaco preto, e tipo uns ténis, e era tipo ruiva com... Ruiva ela sempre foi, tecnicamente, mas tipo era... usava tipo um rabo cavalo. Tipo, não me lembro, mas tipo, eu lembro-me que no filme ela começava tipo à procura de uma coisa. Ela estava tipo no meio da selva, alguma coisa, tipo, mesmo à exploradora. Lara Croft. Yeah, tipo, mesmo à Lara Croft, vestida à Lara Croft. Falar nisso, tem que jogar de novo Tomb Raider, o 2013, que ficou tipo de graça. Eu também tenho aqui, só que não o quero jogar. Tipo, estou à espera de jogar outras coisas. Eu comecei a jogar 2013 porque eu comprei o Tomb Raider 2013 uma semana antes de ele ficar de graça. Ah, eu conheço esse sentimento demasiado bem. É tipo, o facto de eu comprar a trilogia toda do Batman, da série Arkham Knight, da série Arkham, e passado 3 dias, olha, toma lá os 3 jogos de graça. Não, mas acho que te falta um jogo. Não há um jogo qualquer para o Wii U do Arkham? Não, há o Arkham Origins só. E esse não é tipo exclusivo ou é... Exclusivo, mas tipo, não é bem canon. Tipo, conta a história tipo, mais no início do Batman. Ah, ok. Tanto que tipo, nesse jogo a polícia ainda não gostava do Batman. Okay, é okay. Nessa altura ainda que a polícia desviou o Batman à frente e encheu de balas até dizer chega. Isto é, tecnicamente eles não fazem, não é? Mas pronto. Não o fazem. Nas comics não o fazem, porque praticamente o Batman já é tipo. Já tem tipo aquela aliança. Yeah, okay. Graças ao Jim Gordon, claro. Tipo, eu lembro-me quando foi a primeira vez que eu joguei o Arkham Origins. Eu joguei em live, eu chego a um bofe e na boa, tipo, ah, que sali, estou no chill. O gajo de repente começa-me a disparar, eu, o quê? O que é que está aqui a passar? Yeah. Eu, tipo, depois é que me lembrei, epa, calma, isto é ainda antes da polícia ser nossa amiga. Opa. Esse saiu para... Porque eu estou a olhar agora, porque eu tenho, tipo, todos os... Como tu, eu tenho os Arkhams quase todos, tipo... Esse Arkham não saiu na Epic. Não saiu na Epic? Não, porque ele não é bem canon. Ok, se ele não é bem canon, eu também não vou estar aqui, tipo, a reclamar com ele. Continuando com a cena das consolas. Epá, o que eu gastei muito tempo foi mesmo Invisimals. Invisimals e Ratchet & Clank Size Matters, porque o jogo estava em português, para mim era uma coisa mind-blowing. Uh-huh. E Dexter. Dexter é o tipo do Jack and Dexter, não é? Sim, mas só que a parte do Dexter. Ok. Agora, tipo, tu foste no Ratchet & Clank, tipo, acho que tu conheces a série Ratchet & Clank, certo? Tipo... Eu tenho todos os jogos. Todos os jogos da série, ok. Eu joguei tipo um bocadinho de um jogo do Ratchet & Clank, é que era um nível que jogavas com o Clank. Vou-me corrigir. Eu tenho todos os jogos da PS2 e da PSP. Ah, ok. Não tens o da PS3? Não tenho nenhum da PS3 nem da PS4, porque eu não tenho PS4. Ok, então. Eu lembro-me, tipo, se tu fores ver tipo, os subtítulos de quase todos os jogos de Ratchet & Clank, é tipo uma piada sexual. Se tu parares, que é tipo, por exemplo, Ratchet & Clank, up your arsenal. Going commando. Não, eu vou-te bater, meu. Juro. Isso foi uma piada muito juro má. Que isso é, juro, não é uma piada muito má, eu estou a falar a sério. Os gajos faziam isso. Eles meteram tipo piadas sexuais. Não, nos subtítulos, tanto que há certas regiões em que os subtítulos tiveram de ser trocados por causa disso. Meu, meu Deus do céu. Parece que eu estou a gozar, mas é tipo, se tu reparares, é tipo, todos os Ratchet & Clank, o nome é uma piada sexual. É tipo, qual é que era? Havia um que eu curtia, boés. É o Size Doesn't Matter, o... Size Matters, isso. O Arsenal, qual que era o outro? Havia um que era tipo hilariante. Que eu sempre... Temos tipo o Going Commando, o Up Your Arsenal. Pronto, esse é o óbvio, o Going o Up Your Arsenal. Qual que é o outro? Deadlocked? Não é esse. Então não sei. Ok, eu depois lembro-me, eu também vou fazer uma pesquisa qualquer. Então, basicamente foi PS2 e PSP, tipo, no, ultimamente, até comparado a PS3, que agora contas uma PS3. Sim, mas ainda tive a DS. Ah, esqueci de uma DS. Cheguei a ter uma DS. Isso... Elite, original. Não, tive DSi. Ah, ok. E só tinha, tipo, uma franquia de jogos nela. Pokémon. Exato. Tipo, tive todos os jogos de Pokémon. Tipo, tive o Platinum, tive Black and White, Black and White 2, Pokémon Ranger, Pokémon Conquest, Pokémon Mystery Dungeon, era só Pokémon. Eu joguei o Mystery Dungeon para a GBA. Pokémon Soul Silver também. Soul Silver é tipo... É tipo aquele jogo, tipo, tu vais tipo a uma loja tipo a Sex e pagas tipo 50 ou 60 paus por ele. No outro dia eu vi o dentro da caixa inteiro com o Pokéwalk e eles estavam a pedir 120€. Eu disse não. 120€? Sim! Eu fiquei parvo, é não. É raro, não. Meu. Esse jogo é raro. É tipo Crown. É tipo a Crown Jewel da tua coleção de DS. É tipo, tens esse jogo completo. Eu ainda tenho o Pokéwalker, só não tenho a caixa de cartão. Ah, ok. Também esse era o grande problema da Nintendo, é que se reparaste, tipo, muitos jogos da Nintendo... Eu lembro-me quando saiu o Pokémon Black, eu era para comprar o Pokémon Black, mas, tipo, eu cheguei à loja, ele estava esgotado. E eu comprei o Soul Silver. Ainda bem que eu comprei o Soul Silver, ainda bem que o Pokémon Black estava esgotado. Eu acho que todos os jogos, tipo, Pokémon, tipo, principalmente na era da S, tipo, dos melhores da série, se não me engano. Desculpa? Acho que tipo, os jogos de Pokémon acho que é a quarta e quinta geração, se não me engano. E depois o Soul Silver e. É Soul Silver e Heart Gold, não é? Sim. São os remakes da segunda. Acho que são considerados tipo, entre os melhores jogos da série, se não me engano. Black and White e Soul Silver são os melhores da série. E pronto, Pokémon mas tipo, eu estou a dizer porque o Gold. Porque eu joguei tipo um bocadinho do Black no emulador. Mas ando a ver se apanho um cartucho do Black, assim, baratucho, para jogar a minha DS original. Eu posso ter. Ah, não, mas. Eu podia ter emprestado o meu, mas tipo. Ele está bem estimado. Não, não tenho coragem. Não faças isso. E Native foi... Pá, como é que se chamava o jogo mesmo? Eu não consigo ver daqui. Eu vou ligar a lanterna do telemóvel porque eu estou completamente às escuras. Só para ver o nome do jogo. New Super Mario World. Ok, tens o mesmo que eu. Esse por acaso foi o primeiro jogo para a DS que eu comprei. Foi New Super Mario World. E basicamente depois disso eu não tive mais consolas nenhumas que me deram. Pois que é. Me deram. Que só depois disso, o que é que eu tive? Eu tive muitos, muitos, muitos anos mais tarde. Estava a sair o Pokémon Ultra Sun. Eu comprei uma 2DS com o Pokémon Sun. Eu lembro. Comprei a 2DS com Pokémon Sun e depois tipo, comprei mais meia dúzia de jogos e Depois disso comprei a PS3 e a Switch. E estou assim. Agora, força, conta sobre ti. Ok, então vamos começar. Ora, se formos lá para 2003... Não, 2004, à volta disso. Eu lembro-me de ter uma Game Boy Color. Não me lembro que jogo eu tinha, não me perguntei nada sobre isso. Sei que essa Game Boy está no reino das trevas, eu não sei onde é que... Se eu posso voltar a ver sequer. Mas lembro-me de ser amarela. Eu ia dizer para ver se não estava... Esqueci-me do nome. O que é tipo... É que a cena é tipo... Quero que eu ia explicar a seguir. É que eu passava não sei quanto tempo... É tipo... Porque eu não... Eu, pronto, sabes como é que é? Tipo, quando és um puto e tens uma Game Boy, tu nunca tens pilhas para aquela merda. Ah, eu cheguei a roubar, eu cheguei a roubar pilhas do comando. Pronto, eu era demasiado bom menino para fazer isso, então tipo, o que eu tinha arrumado e esqueci-me dela, que eu tinha lá. E o que acontece foi que o Tiago, quando se esquece que tem, esquece da sua Game Boy e depois vai para a casa dos avós. Foi quando os meus pais emigraram para os Estados Unidos da América. Então o que é que acontece? Isso tudo foi arrumado numa garagem. Eu até hoje, tipo, não sei quem é o senhorio da casa onde eu morava nessa altura. Eu morava em Tondela. Eu morava num prédio. Eu sei que agora está tipo, aquilo está tudo fechado, mas eu lembro-me que tipo que conseguiste tipo, fazer quase caminho direto para o estádio do Tondela. Eu não sei dizer, minha mãe sabe dizer precisamente qual é que é o prédio. Eu não sei dizer, aliás, É, nem eu me lembro. estou a ouvir a zona. Mas é daquele prédio que lembro-me dessa. Porque, aliás, eu lembro dessa zona até ser bastante rica, então dela. E depois, tipo, crise, o caralho fechou tudo. Então, tipo, depois essa Game Boy. Depois, lá está, vamos. Vê lá se não está no meio do sofá. Peço desculpa, um à parte. Eu no outro dia, eu tipo, eu estava simplesmente desesperado. À procura do meu telemóvel, eu tipo, ligaram-me, tipo, o meu telemóvel estava em silêncio, eu estava tipo, onde é que está o meu telemóvel? Eu tive tipo 2 dias à procura dele. Ele estava no meio do sofá. Uau. Tipo, as coisinhas do meio. Não sei Acontece. como é que ele foi lá parar, porque eu raramente sento-me no meu sofá para eu ver a televisão, santinho. É muito raro eu sentar-me no sofá e ligar a televisão. Eu faço isso tipo uma vez. Oh, ano. E ao Natal para estar com a família e mais nada. Epá, peço desculpa, podes continuar. Ah, e outra coisa, tipo, há um mês atrás eu encontrei lá 2 notas de 5, eu fiquei super feliz. Nice. Não sei como é que elas foram lá parar, mas eu encontrei-as. Podes continuar. Ok, Desculpa. então acho que o Tiago vai viver para casa dos avós e fiquei até 2008, se não me engano, 2008, 2009, a morar com os meus avós porque os meus pais só voltaram em 2008. Eu lembro-me que lá está, foi aquela cena, eu era um puto, comecei já na infância, depois primária. E o que aconteceu era que eu via televisão, como tudo, qualquer criança, aliás. Eu durante algum tempo tive os 4 canais, depois o meu avô meteu TV a cabo, hoje eu sei falar, TV a cabo por satélite, ironicamente. Ainda hoje tem esse o prato de TV a cabo, que é tipo a cena mais engraçada de sempre. Eu lembro-me, porque depois comecei a ter essas caixas tipo Panda, tipo Cartoon Network, Disney Channel, e eu Vocês todos com televisão e eu tipo em casa, tipo, nada, só jogava, tipo, não tinha nada disso. a cena é que tipo, eu mesmo quando tive a cabo, porque essa cena que eu tive a cabo, isto foi um bocado antes de sair do Panda tipo, entrar ao ar. E como é que eu tive a cabo funciona? Como é que eu tive a cabo. Qual é que os canais que tive a cabo que eu tive a cabo que tinha? Tinha a Disney? Que a única coisa que passava lá era praticamente Hannah Montana e acho mesmo coisas que eu não vi, Mas eu só conhecia Disney porque só passa na Montana. Então, tipo, eu não sou... Enquanto eu admito que a Ana Montana pode, deve ter, tipo, o seu mérito, eu não sou o maior fã da Ana Montana. Acho que nem sou a audiência-alvo. E depois, tipo, tínhamos o Cartoon Network. Como tu sabes, acho que antigamente o Cartoon Network era todo totalmente em inglês. E o Cartoon Network tinha uma cena que ele até... A partir das 8 da manhã passava um bom canal que era antes de se chamar Adult Swim, era o TMC. Eu lembro-me disso, a partir de certas horas da noite o canal mudava praticamente. Yeah, tu lembras-te disso? Eu acho que... Eu lembro-me, eu, embora que eu não tivesse TV cabo, eu lembro-me disso. Porque volta e meia eu ia à casa de familiares e o caraças tinham TV cabo e eu lembro-me disso acontecer. Ok, se alguém se lembrar, tipo, se alguém souber, tipo, o nome do canal, comenta na descrição. É TSV, tipo, é TSV, TS, sapo, FOTSV, é um dos dois, eu lembro-me disso. Ok. Posso chorar que é um desses dois nomes. Isso também, agora de repente, assim, não importa. Mas pronto, o que aconteceu, o que se passou, eu vi a publicidade, então, tipo... Eu era aquele puto que eu pedi um chá à minha família para, tipo, o que é que tu queres para Natal? Quero uma PS2, quero uma PlayStation 2, quero uma PlayStation 2. Obviamente nunca a recebi. Então, PlayStation 2, o Tiago, num dia no seu primeiro ano, ou no seu, ou, tipo, no início do segundo, o Tiago descobre a internet. Então, eu quando descobri a internet, tipo, descobri a maravilha que é jogos de flash. Que é tipo... Ainda há aqueles meses de jogos que eu ainda hoje vou... Tá, só para tu teres noção. Ainda não falámos, e tipo, eu esqueci de falar da parte do computador, que foi o que eu jogava durante aquela época que eu não tive nenhuma consola. Ok, então tipo agora... Então fala que eu depois vou falar dessa parte. Yeah, ok. Fase, que essa é a fase engraçada. Então, o que é que o Tiago... Eu joguei... Não sei se chegaste a jogar também, mas é um jogo que eu acho que é o Metal Kid, como é que se chama essa porcaria desse jogo? Que tu vais por um prédio e vais matar gente. Tipo, é tipo dois corredores e depois tipo um boss. Não me lembro disso. Ok, eu só me lembrei disso porque tipo, eu vi tipo um gajo que fez um vídeo tipo, a revisitar jogos de Flash antigos e tipo... E tipo, como muitos desses jogos de Flash tipo, evoluíram para tipo, jogos a sério. Aliás, acho que foi o Super Meat Boy, que a versão original era, chamava-se Meat Boy, era um jogo de Flash, se não me engano. E depois é que ele lançou o Super Meat Boy para tudo e mais alguma coisa. Eu joguei muito Super Meat Boy. Eu tenho na Epic. Antes disso. Claro. Ah, ok. Então, ok, joguei tipo uma coisa e, mas um bocado, mas mais ou menos tipo, nessa altura, um bocado antes. Eu quando era puto, e acho que foi um bocado antes do meu primeiro ano, eu via boés Fisher-Price. Aquele desenho animado Fisher-Price que eles têm, que é tipo Claymation, vocês sabem qual é? Sim. Pronto, eu via bastante. E eu descobri que eles tinham um site. Então, pronto, eu não vou tipo, entrar em detalhes sobre isto porque é a minha vida pessoal. Mas eu tive o problema das amigdalites. Ah, já falaste isso. Sim, já falei nisso e também não... Pronto, e é um problema bastante comum. Não digo bastante comum, mas é um problema comum. Então, eu fui operado. E a cena é que as enfermeiras eram umas fofas. Tipo, deixavam tipo, entrar tipo, lá no computador. Tipo, de onde elas costumavam estar e tipo, deixavam-me jogar. Tipo... E, aliás, acho que a minha avó até se lembra, disse-me isso há uns tempos, e tipo, eu ainda hoje me ri um bocado disso, que é tipo, ela é tão pequeno, mas ele já percebe tanto, percebe mais computadores de nós as duas juntas, às vezes. E eu ainda hoje acho isso engraçado, como um puto de, sei lá, quanto é que eu tinha? Pai, tipo 5 anos, na altura. Meu Deus. Não me lembro da minha primeira coisa, eu nem sabia ler, eu sabia o que é que estava a fazer. Tipo, não sei, é tipo aquelas crianças tipo, não sabem ler, mas tipo, sabe onde é que é o raio do YouTube e sabem onde é que têm que clicar. Yeah, exato, basicamente. Então, voltamos a Nagusela, a casa dos meus avós, e não há videojogos durante imenso tempo. Até que, lá está, meu pai volta dos Estados Unidos, a minha mãe volta pouco depois, e a gente muda-se para Viseu. E ao mudarmos para Viseu, o meu pai fez um... meus pais fizeram um pacote de televisão, né, de telefone. E o meu pai tinha um computador. Daqueles dos cursos, não sei se te lembro, se calhar não te lembro, mas que eu também não me lembro assim muito bem. Mas o pessoal tipo mais velho há de se lembrar que, tipo, que houve aquela altura em que eles usavam os PCs por causa da escola. E tipo, o meu pai entrou num curso e deram-lhe um PC, um Acer. Ao computador. Ah, sim, eu tenho dois PCs desses. Pronto. Que tipo, não funcionam. Lol, claro que não funcionam. Deram-lhe um Acer, o Acer vinha com Windows Vista, só para teres noção. Ah, eu tenho aqui uma máquina aqui ao meu lado. Com Windows Vista. Hoje em dia só serve para pisa-papéis e como um servidor. Olha. Então, eu com essa máquina Windows Vista, o que é que eu fazia? Jogos na net. Basicamente jogos de flash, praticamente. E depois veio... Ah, não. E quando foi essa altura do PC do meu pai... Eu tive um Magalhães 1, primeira geração. Quem se lembra dos Magalhães de primeira geração, escreve Magalhães de primeira geração nos comentários. Estou a brincar e ao mesmo tempo não. Hashtag Magalhães de primeira geração, melhores Magalhães de todos os tempos. Ah, eu só me livrei dele porque eu não tinha. Porque ele estava literalmente morto. Senão ainda hoje o tinha. Mas já, yeah, então. O meu ainda liga. O meu ainda XP, eu tipo... Não, eu estou a falar sério. O meu Magalhães ainda liga. Nice. Aliás, a cena é que tipo... não sei se já o abriste. Tipo, não o recomendo muito porque... o HDD. Já viste o HDD do Magalhães? Sim, eu tinha que... Eu lembro-me, tipo, o meu Magalhães... Não sei se era defeito. Pelo que entendi, era defeito geral. Porque eu cheguei a ter outro Magalhães. Que foi para outra pessoa. Era defeito geral. Que eu cheguei a ter... Que, tipo, o HDD estava constantemente a dar problemas. Sim, porque o que eles fizeram... Eles usaram, tipo, um método... uma ligação proprietária para ligar o... O HDD, para o HDD ser tão pequeno como ele era, acho que te lembras mais ou menos com o quão pequeno era o HDD. Se não me lembrar, não custa muito ir ali e abrir o meu Magalhães. Pronto, se fazes uma referência, estás a ver um cartucho de Game Boy original? Eu sei como é que é. Pronto, mais ou menos desse tamanho. Eu sei como é que é, eu cheguei a abri-lo. O meu. Pronto, e eu também sou bem para dar uma referência para quem nunca teve um Magalhães na vida. É basicamente um cartucho de Game Boy original. Só com 15 GB. Quantos? Aquele HDD só tinha 15 GB. 15 GB? Yeah. Eu pensava que ele tinha 20 ou uma coisa assim, mas já, à volta disso. E esse computador foi literalmente, até morrer, foi tipo o PC que usava para tudo e mais alguma coisa. Tanto que quem o partiu foi a minha irmã. Saltou para cima de mim e eu a usar o computador e partiu assim um ecrã. O meu... E depois foi eu que troquei o ecrã daquela porcaria. Eu tenho dois. Um que não funciona. E outro que é mesmo o meu e que está 100% a funcionar. E sim, ele liga, se eu quiser trabalhar com ele funciona, etc, etc. Ele está bem mesmo, muito bem estimadinho. Se calhar depois eu vou lá mexer nele. Isto é, se tiveres tipo software do Windows XP que queiras usar e que não precises tipo, de carregar tipo de um... num CD, tipo, que possas carregá-lo tipo de uma pen, tipo, dizer. Acho que até o software do Windows 90, do Windows 98 e 95 funciona. Se não me engano, não é todos os softwares, by the way. Não, porque o meu Magalhães não vinha com Super Tux, agora estou-me a lembrar disso. Ah, ok, era como o meu, era tipo a segunda revisão do primeiro. Eu E a tirar os jogos só mesmo para. Ah, não, já vi não. Nunca entendi porque é que travam jogos, porque é que tiraram os jogos. quando era puto, eu lembro-me que a professora, tipo, nós usávamos o Magalhães, eu andava no segundo ano que ele subiu o meu Magalhães, e a cena é que, tipo, nós quando éramos putos, a cena era que, tipo, os professores nunca usaram os Magalhães, ok? Tipo, o Magalhães foi, tipo, foi uma excelente ideia, mas não souberam aproveitar essa ideia. E o que aconteceu foi que, o que aconteceu com os Magalhães foi que o. Pera, ok, deixa-me pensar. Foi que os professores nunca usavam aquilo. Por isso é que abandonaram o projeto. E a cena é que, tipo, eu lembro-me de super tuques esses jogos, porque houve um inverno em que choveu como ao raio. E eu lembro-me, tipo, chovia praticamente todos os dias. Como é cá em Portugal, cá no norte. É horrível. Então, o que é que a professora disse? Traga os vossos magalhães para jogarem. Tipo, nos intervalos e pronto, para não estar literalmente a olhar uns para os outros. E eu lembro-me tipo, de jogar um bocado Super Tux. E depois fiquei bué desiludido quando o meu PC não vinha com Super Tux. E uma das justificações que eles deram era porque os jogos tipo, causavam vírus, porque o gajo que meteu os jogos foi um imbecil. E eu fiquei Sério? tipo. E aí, tipo, eu quando era puto, tipo, eu sendo um puto de 8 anos, tipo, acreditei na história, mas agora sendo um puto de 19, tipo, eu acho que o gajo não era assim tão estúpido para, tipo, ter descarregado jogos que, tipo, que muito sinceramente podia conter vírus esse tipo de cenas, digo eu. Aquilo era Linux. É, que cena que aquilo era Linux. Porque a cena do Magalhães é que ele era feito tipo. Tinha um Windows XP que vinha com a Enciclopédia. Lembras-te da Enciclopédia? Fuck, é melhor software. Melhor software de Magalhães. Ponto. E depois eu tinha. Depois tinhas o Windows XP, como já disse, e tinhas a caixa mágica Linux. Que é feito por uma empresa que ainda hoje existe, chamada Caixa Mágica, que já não faz a distribuição, já não mantém a distribuição, tristemente. Eu gostaria de ter uma distribuição Linux, que era baseada no Ubuntu, que eu fui pesquisar essa distribuição. Infelizmente, lá está, a Caixa Mágica já não faz novas versões da Caixa Mágica Linux. Se bem que eu gostaria, porque lá está, é uma versão Linux portuguesa, tipo, iria ser excelente. E tipo, também achei tipo agora que, tipo, que fui mexer em Linux e fui mexer nesse tipo de coisas tipo acho isso um bocado suspeito, mas pronto. Pronto, Magalhães, e eis que o meu primo Chico, que é baixista, me meteu o Fusion, o emulador de Mega Drive, no PC, e o primeiro jogo que ele me meteu foi Sonic 1. Sonic 1, Sonic 2, Desert Strike, Aladdin e mais um jogo qualquer. Olha, posso. Desculpa de interromper o teu raciocínio. Eu estive agora a pesquisar porque é que raios a caixa mágica deixou de ter Super Tux. Sim. Está aqui um artigo Qual é que é a explicação do oficial? Sapo Caralho. que isto. E o código está mal escrito até, que isto tem aqui tipo divs aqui à mostra. Tipo, tem tipo aqui uma random div no meio do texto, estás a ver? Basicamente foi uma coisa a pedido dos professores, porque os alunos passavam muito tempo a jogar Super Tux quando era solicitado para eles trazerem os computadores para as aulas. O que era irónico, porque eu não me lembro de uma única vez, tipo, usar o Magalhães nas aulas. Eu tinha o Magalhães, mas era tipo o meu PC. Que até era fixe porque o meu avô comprou-me esta capa. Eu, tipo, tinha o Magalhães e o meu avô comprou-me esta capa. E isso, tipo, protegia o meu Magalhães. Que é, tipo, não sei, altamente. Mas ia continuando. Meu primo mete os emuladores de Mega Drive, eu comecei. E o primeiro jogo que eu joguei foi o que começou tipo, a meter um gamer a sério. Foi o Sonic 2. Que eu não gostava muito do Sonic 1, gostava do Sonic 2, porque o Sonic 2 é mais rápido e é mais fácil. Se bem que eu nunca passei do segundo stage até muito depois. Tipo, a jogar agora como adulto, ainda emular, adulto nada, sou um puto de 19 anos, ainda na emulação, porque yeah, eu não vou comprar uma Sega Mega Drive. Já estive para, mas ainda não consegui encontrar numa tipo perto de mim, porque é um bocado lixado andar aí às voltas por Portugal à procura desse tipo de cenas. Sonic 2, eu depois passei para, comecei a jogar muito mais jogos, eu basicamente descobri um site que instalava tipo o Fusion com a ROM, a Fusion, a ROM, e depois tipo, e cada jogo era tipo cada jogo era tipo um atalho, estás a ver? Era como se tivesse, pensavas, e a cena deles é que tu tinhas cada jogo instalado. Não sei se estás a perceber o que eu estou a dizer. Sim. Então, tipo, eu cheguei a um ponto em que eu tinha, tipo, se eu tivesse 10 jogos instalados, tinha 10 executáveis, executáveis iguaizinhos, tipo, com a mesma configuração, tudo igual, do Fusion. Até que o Tiago começou a aprender sobre computadores, né? E quando aprendi sobre computadores, espera aí. Este programa vai, tipo, carregar aquilo. E, tipo, eu também... Pronto, foi quando um gajo começou a aprender inglês a sério e não sei o quê. E eu comecei a fazer 2+2. E, tipo... A última vez que eu joguei naquele Magalhães foi jogar Mega Drive. Que, aliás, acho que nem foi no Fusion. Foi no último modelo que eu usava muito, que era o Gens. Que, segundo o que eu... Que, tipo, foi um modelo que eu usei. E depois troquei de volta para o Fusion. Joguei Game Boy como o carago, o VBA. Eu joguei o quê? Acho que o primeiro jogo que eu joguei a sério naquilo foi Pokémon Esmeralda. Que, fun fact sobre mim, eu nunca acabei nenhum jogo de Pokémon na vida. E eu platinei-os todos, coincidência. Eu agora estou a ver aqui as especificações do Magalhães. Aquilo tinha um Atom. Yeah, aquilo tinha um Atom. Um Atom N270, 1600 MHz. Até que é um processador bom. Para a altura que era. Para a altura que era, tipo, para a cena que era, tipo, ainda por cima rodando o Windows XP, era um CPU decente. O Atom é o Celeron. Comparo assim. E o Celeron, e houve uma altura que o Celeron era tipo the shit, estás a ver? Era o CPU. Era tipo como agora se usa AMDs. Tu agora tipo, se queres tipo, ter um CPU tipo, relativamente barato, compras o CPU da AMD, porque eles são mais baratos. Pronto, o Atom era o Celeron, que tipo, como agora tipo, aquelas peças tipo, da treta, tipo 300 postos, tem tipo um Celeronzito, pronto, antigamente era um Atom. E ainda há e-mails e computadores têm Atoms, mas tipo, aqueles híbridos, tablets, que eles chamam Atoms. Isto basicamente foi um processo, foi uma coisa que só demorou 2 anos. Isto foi descontinuado, isto começou em setembro de 2008 e foi descontinuado a fevereiro de 2010. E yeah, aí eu lembro, era o programa e escolas ou o que, ou como é que se chamava? Tipo, o Magalhães, tipo, não durou nada. É, o que é um bocado triste, muito sinceramente. Tipo, na minha opinião, porque eu depois olho, tipo, olho para o pessoal que tipo, nem sequer sabe mexer no Word. Ou tipo, como algumas colegas minhas no curso em que eu estou a tirar na universidade, que até há muitíssimo pouco tempo não percebiam quase nada de computadores. Agora já percebem um bom bocado, porque, né, tiveram de aprender, porque estou num curso de programas de engenharia de software, de informática, mas, tipo, é... Sim, mas... Yeah. Isto também é tudo Windows, por isso. É aquela cena. Onde é que eu ia? É a Game Boy... Pokémon Esmeralda, Eu joguei muitos jogos em que tipo. Tu nem vais acreditar. Eu joguei tipo Lego Star Wars. Joguei tipo. Sabia tipo um jogo. Eu joguei GTA para Game Boy Advance. Eu joguei muito jogo para Game Boy Advance porque é tipo. É a melhor coisa que eu tenho. Tipo. Posso ter literalmente qualquer jogo desde que tenha uma versão para Game Boy Advance. Então tipo. E depois. Fiz assim, fiquei assim com o coisa. E depois eu fiquei sem computador. E os únicos computadores que eu tinha eram o Magalhães 2 da minha irmã. Que já era uma máquina até que boa. Tinha um Windows 7, se não me engano. Já tinha uma porta VGA. Já tinha a tecla do Windows, que o primeiro Magalhães não tinha por algum motivo. O primeiro Magalhães tinha a tecla do Windows. E yeah, aí, eu quando digo isso às pessoas, as pessoas tipo, parecem que se esquecem, coletivamente se esqueceram. Que o Magalhães 1 não tem tecla do Windows. E tipo, foi assim que eu descobri que se tu bateres Ctrl Esc, abres o menu do Windows. O é menu iniciar. Yeah, eu fui assim. E tipo, eu lembro-me uma vez que eu liguei o. Porque aquilo tem um number pad, estás a ver? Sim. Que é tipo dentro do teclado normal. E uma vez liguei o number pad e tive não sei quanto tempo. Tipo, o que é que eu fiz? E tipo, acho que tive de chamar o meu pai. E tipo, acho que nem o meu pai, tipo, o meu pai já vai aquele bocadinho, tipo, também não percebeu. E eu depois, tipo, bati-me uma tecla qualquer e tipo, consegui resolver aquilo. Mas é, yeah, tipo. Entretanto, ele variou, fica sem ecrã, é ecrã partido. Então, o que é que o Tiago. O que é que eu faço? Minha irmã tem Magalhães 2, eu tenho jogando, fico a jogar no Magalhães 2 da minha irmã. E minha irmã normalmente vai ficar com a minha prima. Que também tinha. Aliás, houve uma altura em que era. Tipo, na casa dos meus avós, tipo, nas férias, era tipo. Eu comi uma Magalhães, a minha prima comi uma Magalhães dela, também seria um. Com uma capa, tipo aquela capa azul, estás a ver? Que tu podes tirar. Sim. Roxa. Ou roxa, tipo um rosa-choque. E a minha irmã com o Magalhães 2, tipo, todos a jogarmos, tipo Game Boy, tipo Pokémon e mais de jogos. E depois, eu fiquei sem computador e basicamente eu jogava no PC da minha irmã. Até, eu acho, até o meu 8º ano, se não me engano. Que aí, tipo, pois, entretanto eu parti o ecrã do PC do meu pai, do Acer. Foi tipo, eu estava a jogar até San Andrés. E tipo, o meu pai chamou-me para alguma coisa. E a maneira como nós tínhamos o PC, tipo, nós tínhamos tipo numa cena da janela para apanharmos a neta vizinha. Ui! Então o que é que acontece? A minha perna enrola-se no fio e o PC cai e parte o ecrã. Funny thing, eu nunca joguei nenhum jogo GTA. Não te recomendo todos. Nenhum. Tipo, eu recomendo GTA, tipo, se fores tipo, jogar tipo, os primeiros 4, o San Andreas, só mesmo porque tem aquele estatuto clássico, mas a partir do San Andreas acho que não vale alguma coisa. Dizem que o GTA 4 tem uma boa história, mas é um bom jogo para jogares em live, tipo, não apetece jogar mais nada e tipo. Posso ter aqueles momentos em que posso salvar o jogo e posso matar toda a gente e voltar a carregar o jogo. Pá. Então esse PC partiu, então eu fiquei. Hã? Diz? Se fomos a ver, eu nunca joguei nenhum FPS tipo quando era miúdo. Eu joguei. Segundo o meu pai, eu joguei Doom porque o meu pai tinha Doom para o PC dele. No PC do videoclube. Eu joguei Doom. E depois veio outro jogo qualquer que era parecido com o Doom, que não me lembro qual era, e tipo... Ofenstein ou... Duke Nukem. Ah, não sei dizer aquele nome. Não é Duke Nukem. Eu sei que era no browser, era tipo Doom, mas no browser. Doom no browser, vai ser o nome. Doom no browser, vai ser o título deste episódio. Não, o nome vai ser nossa primeira experiência com jogos. Vamos meter aquele título a mechas mesmo. Yeah. Se bem que eu vou ficar a noite toda a editar isto. Tipo, oh, não te aparece, mas... Ou seja, eu pouco depois, meu avô oferece um PC novo ao meu pai, um Toshiba, que ainda hoje está ali na sala, que é o PC do meu pai. Toshiba! Que foi o PC da casa durante imenso tempo, eu joguei tanto naquilo, eu joguei... Eu acho que lembro-me, eu joguei Dota 2 naquilo, eu joguei CS 1.6, eu joguei o Call of Duty 2, a primeira vez que eu joguei o Call of Duty 2, que é tipo o meu Call of Duty favorito. Eu joguei tipo uma tonelada de coisas. Foi o primeiro PC que eu tentei ser youtuber. Uf! Eu as primeiras tentativas. E tipo, a cena que, tipo, segundo a minha família me dizia, tipo, em termos tipo de vídeo, os vídeos eram até que ok, eu é que tinha de falar mais, porque havia muitas partes dos vídeos em que eu ficava calado, porque eu estou concentrado em jogar, não estou propriamente concentrado em coisa. Parece que é o mesmo hoje em dia, nem por nada. Pois, porque eu em live stream tenho esse problema. E mesmo em live stream, mesmo, não seja live stream, mesmo a jogar com Discord, é a mesma coisa, eu fico calado do nada, porque estou concentrado a jogar. Então o que é que acontece? Entretanto, passando não sei quanto tempo, eu mudo de casa e o meu avô oferece-me um Lenovo Yoga 3 que eu ainda tenho. O Touch. Ih, meu Deus. Foi quando nos conhecemos. Eu ainda tenho, estou a olhar para ele neste momento, debaixo da minha. O disco, o SSD dele está queimado. E a única maneira, tipo, ele arranca, ele funciona, ele arranca. Só que agora preciso de arranjar tipo um HDD externo para servir de disco rígido do PC e tipo meter Linux. E esse foi o meu PC principal durante uns 2 ou 3 anos. E comprei o meu. E depois comprei um Asus. Depois mais tarde compraste outro. Depois mais tarde comprei o meu Legion. Isto é, o. Tanto o primeiro Lenovo como o Asus foram prendas do meu avô. O Legion já sou eu a pagá-lo mesmo. Então, eu comprei. Eu lembro-me que eu. Como é que eu comecei? Ora, eu tinha o Yoga 300, que é o modelo perspectivo do computador, para quem quer esteja curioso. Joguei praticamente Game Boy, jogos tipo de era PS2, não passei muito da era PS2. Eu só lembro que o meu disco era tipo 32 GB, que é uma porcaria. E tipo, era um Celeron com 2 GB de RAM e 32 GB de disco. Depois passamos para o. Para o meu. Ah, e depois tipo rodou Linux durante uma tonelada de tempo. Porque tipo aquele PC com Linux ficava tipo o mimo. E tipo, desde então só rodava Linux aquele computador. Eu acho que lhe meti o Windows 10 a uma. Sim, tu tinhas. Eu lembro-me de ter metido Linux, depois de trocar para o Windows outra vez, não sei porquê. Tentar resolver problemas técnicos. Mete tipo nos bloopers. Então vá, acho. Alô? Consegues-me ouvir? Sim, o que está o Craig está a tentar input. Ok, eu não estou a perceber porquê. Mas pronto, eu vou continuar. Sim, eu comprei o Asus, já disse para umas 4 vezes, mas eu comprei o Asus. Nesse Asus joguei bastante coisas, tipo, foi quando comecei a meter-me mais em PC, em jogos de PC. E entretanto, eu começo a meter-me mais em console gaming e eu queria comprar uma Sega Dreamcast. Queria comprar uma loja que eu vi ao pé da Manhã Seixas, que vendia cenas antigas. Meu avô, sendo meu avô, convenceu-me a, basicamente, a não comprar a Dreamcast, e comprar, e ele comprava uma 2DS, que é a 2DS que ainda tenho até hoje, preta e azul, que veio com o Mario Kart 7 pré-instalado, que eu ainda hoje tenho, e volta e meia jogo. Eu quando comprei a minha 2DS, tipo, só tinha Mario Kart e Pokémon, mais nada. Fuck yeah. E tipo, nós passávamos bué tempo a jogar Mario Kart. E depois, nessa, tipo, eu basicamente joguei Mario Kart e depois, tipo, depois impressou-me no Legend of Zelda, um amigo meu impressou-me muito lá de jogos para eu jogar naquilo. E depois a minha coleção tipo, só foi aumentando em termos de jogos, tipo, que eram basicamente jogos usados em Nintendo Select. Isto é, eu tenho Pokémon Moon, paguei tipo 10 paus por ele. Melhor que um regalo que fiz na vida. Eu tenho o Moon, e não, eu tenho o Sun e o Ultra Moon, e de repente ter comprado o Ultra Moon. Tipo, 50€ por uma DLC, não, obrigado. E aí eu aviso que o pessoal, tipo, Pokémon está a ficar assim meio... Sword and Shield até que ficou, até que foi bom. Uhum. Mas, não, Sun e Moon é para esquecer. Eu também não estou a gostar muito do jogo, por isso é que eu não tenho jogado. É porque não estou a gostar mesmo, é tipo uma seca de jogo. E há mesmo, tem muito texto. Tipo, e a cena é que o jogo é bom para quem quer começar a jogar Pokémon. O jogo é excelente. Sim, é óbvio dizer que é tipo, é muito linear. E eu esqueci de falar de uma experiência que tive com computadores. Com gameplay em computadores, okay, com okay, jogar sim, em computadores. Deixa eu falar das minhas últimas duas consolas. É, desculpa lá, acabou lá. Ok, então... Cá estou eu, então, com o PC, coisa... E eu... Acho que foi na altura... Eu já tinha o meu Legion. Comprei o meu Legion em outubro. E depois, passado no Natal... Quem se lembra do Natal de 2019... Lembra-se que o Lidl... Estava a vender uma Atari 2600. Atari Flashback. É a Atari Flashback X da At Games. Eu tenho aqui o manual à minha frente por algum motivo. Que está montada debaixo do meu segundo ecrã, neste preciso momento, olhar para ela, que é tipo a console tipo, mais necessária que eu tenho neste coisa, que é só tipo, 70 jogos da Atari 2600, que é só bem estúpido. E eu adoro jogar isto às vezes. Se bem que os comandos são uma valente porcaria, não sei, eu ouvi dizer que os comandos da própria Atari 2600 também não lá. Pronto. Eles partiam-se com muita facilidade. É. Yeah. E depois, isto já tinha sido o ano passado, deram-me uma Nintendo DS original que tinha, foi no meu estágio até, que tinha a dobradiça do ecrã partida. Basicamente, o problema delas, que basicamente elas partem a dobradiça. Então, eu fiquei com ela, estamos a arrumar a loja, olha, está aqui, fica, tu curtes isso, fica com ela. E ela ficou guardada em minha casa durante bem, tipo, um ano, quase. Até que eu conheço o amigo do amigo, que agora é meu amigo. Que ele arranja esse tipo de cenas. Aliás, ele arranjou um comando Xbox 360 que me tinham dado, que o cabo começou a dar problemas. Que é o comando que eu ainda uso. O comando do Xbox 360. Ainda é o mesmo, aquele que diz GameStop. Tenho um comando... O comando da Xbox 360 diz GameStop por algum motivo. Eu tenho um comando da Xbox One, tenho tipo desde agosto, uhum, do ano passado, 2019, e ele neste momento está a dar drift. A cena é que o meu também está a começar a dar drift, mas tipo, é tá bem que tipo, eu estar em um. Pensar. Desculpa. Continua. Eu estar em live, estou tipo em cena stealth e o meu comando começa a andar para o lado. Yeah, eu estou a ver. Estavas lá nesse momento, não sei se estavas lá. Eu estive a ver muitas das suas lives em tipo. Os joysticks tipo, simplesmente passam-se. Isto é o problema, que agora tipo, parece que os comandos tipo. Chegámos tipo. Tivemos um ponto em que os comandos eram tipo dos melhores. Eram tipo, extremamente bem feitos. E tipo, parece que quando começámos tipo, agora tipo, mais modernos, tipo, os comandos começaram a perder qualidade como o carago. Não é por nada, mas tipo, o meu comando de PS3 está partido e o meu comando de PS2 está inteiro. O meu comando PS3, que foi um dado do meu primo, está desmontado numa caixa porque eu preciso de peças tipo, estéticas para lhe trocar. De resto está a funcionar excelentemente. E falar a última consola, que é a minha Nintendo DS original, prateada, que eu adoro. Que a história... É porque é uma história muito estúpida, eu tenho que contar isso. Basicamente, mas já disse, recebia do meu estágio. E depois este tal colega, que só para notar este amigo, eu vou chamar de Chico, porque é um diminutivo, é como eu tenho o contacto dele gravado. Ele estava a mandar vir comidas e coisas do Japão, do eBay, e então, tipo, olha, eu encontrei tipo esta Game Boy, esta Nintendo DS original, que tem o ecrã lixado. Tipo, e tu tens ecrãs boas, pelo que eu vi. Queres que eu troque os ecrãs? Tipo, para a japonesa e ficas com a japonesa? E eu tipo, yeah, pode ser. Então eu tenho uma Game Boy japonesa, não é Game Boy, foda-se. Lá estou com a Game Boy. Uma Nintendo DS japonesa com 100% configurada, tipo, para ser jogável cá. Porque a Nintendo DS, com mais Game Boys, não tem region lock. Para jogar qualquer jogo, qualquer zona. O que é excelente. A 3DS já tem, mas no modo DS não tem region lock. É assim, excelente. E tem o... Acho que agora diz precisamente o Super Mario 64 DS. Metido, que é o que eu tenho andado a jogar. Que eu gosto dos comandos da... Da Nintendo DS, são tão bons. Magoam tanto a mão. Por acaso não. Da DS original eu por acaso gosto bué, porque são clicky. A minha, tipo, eu jogo na minha 2DS, eu passado uma hora eu fico com as mãos a doer. Ah, sim, eu também. Eu também tenho esse problema às vezes, por isso que eu não gosto tanto dela. Mas eu estou a falar na New 2DS, não estou a falar da 2DS normal. New 2DS? Eu ainda não testei a New 2DS, eu testei a 3DS XL do amigo meu e depois, tipo, eu joguei, tipo, Star Fox 64 com o 3D, ligado, e digamos que eu tive que chegar a um ponto em que tive que parar porque, eu acho que já jogou, tipo, já deve ter tipo, visto pelo menos Star Fox, e tipo, uma cena que aquele jogo faz é, tipo, a câmera não é sólida, então, tipo, passa por dentro dos edifícios. Sim. Então, tipo, o teu cérebro, tipo, se jogares aquela pequena em 3D, o teu cérebro passa-se a um nível qualquer que tem imensos edifícios. Então, o teu cérebro passa-se porque é, tipo, a câmera está a entrar dentro do edifício e, tipo, está a ver, tipo, diz, tipo, só uma linha e essa linha é o suficiente para, tipo, de massacrar o cérebro todo e, tipo, teres ligado 3D naquele nível específico. Mas pronto, game design. Está tudo. Acho que por agora está tudo. Eu tenho que falar sobre a minha experiência de computadores. Aquela época que eu não tive consolas nenhumas. Isso, fala exatamente. Basicamente, entre 2000... Quando é que eu fiquei sem DS? Eu fiquei sem DS porque eu perdi e mais tarde eu encontrei-a. Foi em 2013? Oi? A 2017 foi quando comprei... A minha... Como é que é? A minha 2DS. Uhum. Basicamente, eu só jogava computador. Mas, tipo... Eu não jogava, tipo... Jogo de computador. Eu só jogava emuladores. É, essa não é essa. Tipo... Porque o meu computador que eu tinha na altura não aguentava com mais nada, a não ser com emuladores. Era aquele novo que tu tinhas, não era? Que tinha o... Não, antes desse. Ah, antes desse. Este pisa-papéis que eu tenho aqui ao meu lado com o Windows Vista. Ah, ok. Esse. Que, por acaso, é o... A única coisa que se aproveitou dele foi o monitor. Olha. Não, uma coisa aproveita-se sempre. Nem que seja para meter o tipo Linux e servidores fecheiros. Ou servidor Minecraft. Neste momento está mesmo só de servidor. Então eu basicamente nessa altura eu só jogava emuladores de Game Boy, emuladores de Super Nintendo, foi aí que comecei a descobrir os RPGs, Chrono Trigger, Earthbound, essas paixinetas todas. Depois, antes, vamos só voltar a 2013. Foi quando eu decidi criar o meu primeiro canal no YouTube. Não é este que tens agora, ou é? Não é. Este é o segundo. Ah, ok. Ah, eu lembro-me que tu acho que falaste nisso. Que tinhas um canal do YouTube e depois tipo o eliminaste e depois começaste o Simply Livy, que é o atual. By the way, subscrevam. Yeah. By the way, subscrevam. Já é para aí tipo a quinta ou sexta vez que eu vou dar os gajos parabéns por ter chegado aos 1000 subscritos. após 3 anos de canal. Então, tipo, eu faço vídeos de 2017. Vocês estão de 2017 naquele canal. Se vocês estão a ver isto e tipo, não são tipo, subscritos de nenhum de nós, ou tipo, só vêm tipo, porque um de nós referiu o podcast nas nossas lives e vocês tipo, não nos chegam no YouTube. O canal dela é Simply Live, o meu canal novo, que eu ainda estou a trabalhar num vídeo, porque o meu estilo de vídeos é mais vídeo essay, como eles chamam em inglês, então tipo, ainda estou a escrever o script, por isso, só lá para maio. Para maio. Sim. Ok, eu vou dar tipo um micro teaser. O meu primeiro vídeo vai ser um review de Star Wars 1, A Ameaça Fantasma. Uf. Eu vou fazer, eu basicamente todos os 4 de maio vou fazer um filme de Star Wars. E depois quando rodar os filmes todos, vou rodar tipo séries, jogos e esse tipo de coisas. Mas só no dia 4 de maio. Dia 4 de maio é tipo tudo. May the Force be with you. Ou seja, é só Star Wars. Se sair algum vídeo dia 4 de maio, é Star Wars. Garantidamente. Nice. Continuando. Eu na altura, tipo, eu queria fazer gameplays. Eu olhava para o YouTube português e não via ninguém fazer Pokémon. É o que é estranho, porque. Mas eu só tinha a Hermie. Quem? Eu conhecia só a Hermie Blake, tipo. Será que eu não estou a ver quem ela é? Nem sei se ela é do Remedy? Ah, ok. Já estou a ver quem ela é. Tipo, era na altura a única pessoa que eu conhecia que fazia vídeos de Pokémon. E mais tarde eu cheguei a descobrir outros. Tipo, muito mais tarde. Mas também tens mensagens de lembrar que isso foi na altura em que jogos de Nintendo no YouTube eram um grande não. Exato. A Nintendo, que estava no seu direito total, vamos dizer isso já de cabeça, não permitia que usássemos gameplay dos jogos dele sem autorização prévia. Depois eles tiveram aquela cena esquisita que eles tiveram do... Que, tipo, aquele programa esquisito que eles ficavam bem tipo, com 30% do git dos vídeos. Que é tipo uma cena estúpida. E depois tipo, eles cagaram nisso e tipo, olha, foda-se, se tu quiseres. Continuando. Eu fiz uma série. Eu fiz. Quantas séries naquele canal? Epá, eu fiz muito vídeo para aquele canal. Eu não sei o que é feito esse canal. Tipo, eu não tenho acesso a ele, eu perdi o acesso a ele. Não sei como. Lembras-te do nome? Como... Hã? Lembras-te do nome? Epá, lembro-me. E depois eu digo-te. Ok. Era básico. O canal já está apagado. Eu não sei o que é feito mesmo daquele canal. Ok. É como o meu canal também é basicamente a coisa. Então, tipo... Eu comecei basicamente com uma série de Pokémon, de todos os Pokémons, fiz uma série de Pokémon Emerald, Fire Red e Crystal e fiz de Mystery Dungeon, tudo de Game Boy, porque na altura eu não sabia eu não sabia que sequer que existia um emulador DS. Eu também só soube que existia emulador. Por acaso quando soube do emulador DS, uma coisa que me disseram é tipo. Um emulador de DS é tipo uma treta para configurar. Não, o emulador DS não é uma treta para configurar. O emulador DS é horrível por si mesmo. E o Desmoom é o emulador DS, acho que é o único emulador. O Desmoom, não descreditando o trabalho do gajo, porque da equipa, não descreditando o trabalho da equipa do. Mas peço desculpa, mas o emulador é horrível. Eles basicamente deram zero suporte para jogos de Pokémon. É por isso que os jogos de Pokémon estão constantemente a travar naquele emulador. A minha prima jogou Dragon Quest, acho que era 9 para aquilo. E só para ter noção, a minha prima foi. Ela, tipo, isso foi um PC que ela depois comprou, que era um Asus, tipo notebook que ela usava para trabalhar. E a cena é que nós. nesse jogo. Aliás, é um jogo que às vezes digo, tipo, tu consegues saber quem é que é o NPC importante, porque o NPC importante está feito em 3D e os outros são sprites. Então, tipo, tu entras numa cidade, tens um NPC em modelo 3D, vais falar com o primeiro. Estou a falar a sério, meu. Não me lembro disso. Pá, continuando. Então, a velocidade do jogo estava sempre de muito. Tipo, imagina, a opening era tipo bué lenta, depois no menu é tipo bué rápido, e depois tipo, havia certas partes do jogo em que tipo, ficava bué lento, depois tipo, ficava em velocidade normal tipo, nas batalhas, depois ficava tipo bué lento. Tipo, lá está, o que eu disse há bocadinho, não descreditando o trabalho da equipa. Continua. Então, tipo, eu fiz uma série de todos os Pokémons. Depois, tipo, eu não tinha jogos para fazer séries. Não havia mais nenhum Pokémon que eu conhecesse para fazer série. Foi aí que eu fiz 3 séries de uma de Earthbound, outra de Chrono Trigger e outra de Super Mario World. E mais outra de Link of the Past. E basicamente eu fiquei sem canal a meio da série de Link of the Past. Porquê? Eu não me lembro. Eu lembro-me que tu tiveste um problema qualquer com a Nintendo. Porque usaste se não me engano, a história. O que é que este gajo fez foi praticamente heresia. Que ele usou tipo um launcher, tipo de ROMs, para conseguir tipo meter uma soundcheck atualizada para o Chrono Trigger. Não, isso foi outra coisa. Isso já foi mais recente. Ah, ok. Isso já foi no Simply Livy. Ah, ok. Mas então, qual é que foi o problema? Ainda te lembras? Epá, eu não sei. Tipo, eu não sei. Sei que, tipo, foi uma treta qualquer, porque na altura, tipo... Eu acho que, pelo que me lembro, eu tinha sido aquele no Facebook por um colega meu da turma. Sim, eu não sei como é que ele fez isso. Eu tinha sido mesmo realmente aqui. E o gajo começou a fazer porcaria. Ah, ele conseguiu eliminar a conta do... Não. Os meus... A minha mãe, na altura, tipo... Eu ainda era um puto, eu tinha que... Nesta altura tinha que... 13 anos quando isto aconteceu. Ei, fuck. Não, tinha 13. Sim, tinha 13. Não. Calma. Eu tinha 14, 15. Foi em 2015. Sim, foi em 2015. Eu tinha 14 anos, para aí. Então, o que é que foi a decisão na altura? Tipo, apagar o canal. Apagar o Facebook. Uhum. E apagar o mail. Uhum. Ah, ok, estou a ver o que fizeste. Basicamente, eu fiquei sem e-mail e automaticamente fico sem conta do YouTube. Foi isso que aconteceu. Estava-me a tentar lembrar da história, foi isso que aconteceu. Depois, mais tarde, em 2000, eu nem me lembro quantas views é que tinha, não me lembro nada disso. Eu acho que eu só gravava e simplesmente postava, eu nem editava nem nada. Eu gravava e postava, simplesmente. Tanto que eu lembro-me quando que havia episódios de Pokémon que eu simplesmente passava o episódio todo a fazer grind. Tipo, gravar um vídeo de meia hora a fazer grind só. Isso é o que é preciso, E tipo, depois passa-se 2 anos. Uhum. Eu volto aqui a um canal. Na altura era o It's Livy Here. Ah, sim, eu lembro-me desses dias. Então, tipo, It's Livy Here, ok, tudo bem. Eu começo o canal na boa. Entretanto, aconteceu 15 de outubro. O que tem 15 de outubro? Ok, os incêndios de 15 de outubro. Ah, sim, aqueles incêndios que eu visei e mais mesmo. Eu fiquei sem internet, sem nada. E tipo, quando voltou tudo, passado 2 meses, eu fiquei sem vontade de gravar porque tipo, tive 2 meses sem fazer nada. Na altura tinha 60 e poucos subs. Então o que é que eu fiz? Eu privei os vídeos todos. Foi que deste aquele rebrand, por assim dizer. E já, yeah, basicamente, passado um ano, dá-me uma vontade enorme de gravar vídeo. O que é que eu vou fazer? O gênio aqui vai gastar. Quanto foi no total? Não sei, acho que deves ter gastado. Lembro-me que compraste o PC. Não, o PC ainda era o portátil na altura, o novo. Então não me lembro, sei que compraste o microfone. Quando eu comecei esse canal já tinha o computador, o portátil. Lembro-me que tinhas o. Se não me engano, compraste o microfone. Exato. E foi. Não, foi tipo. Não estava só a fazer as contas, tipo, o quanto eu gastei. Eu basicamente. Eu comprei o microfone, um comando. Depois tive que comprar outro microfone porque foi escamado. Boa história. Fui escamado com o microfone. É. História para outro. Yeah, história para outro podcast. Yeah, exato, para outro episódio. Sim, foi basicamente isso. Depois também nessa altura eu comecei, quando eu voltei, eu comecei a procurar quem fazia também Pokémon em Portugal. Foi aí que eu descobri tanto canal, que em 2013 eu achava que eu era o único que fazia, mas afinal não, existia tipo milhares deles, que hoje em dia não gravam vídeos. O Nick Guerreiro, qualquer Portuga. Essa é a cena triste, quando tipo, quando o pessoal deixa de gravar vídeos. Seja por que motivo seja, tipo, principalmente sim, quando tem tipo, um bom tipo following e deixam de gravar vídeos porque ou a vida tipo está difícil ou porque o próprio... Hã? Diz? Não tem vontade simplesmente. Não tem vontade simplesmente. Que hoje é o Simply Livy. Não, hoje é só Livy. Entretanto, eu tirei o Simply porque toda a gente me tratava por Simply e eu não. É Livy só. Então eu tirei o Simply. E porque na altura eu metia Simply Livy porque Livy era difícil pesquisar. Mas hoje em dia, se pesquisares Livy, aparece. O meu. A cena que ele aparece, mas se eu meter Livy neste momento no YouTube, porque eu meti Livy, aparece-me uma gaja chamada Canal Livy. Acho que já viste isso. Já. Não vou subscrever porque, pelo que eu vi, é tipo um canal de vlog. Que, por não, algum motivo, é o meu. É o meu que, só. Basicamente. Mas tipo, a cena é que tipo, na cena do Canal Livy, eu tenho de ir ver tipo este vídeo. Porque estou a falar de um vídeo do canal que tem tipo 111. Ah não, ok, estava lendo muito mal, desculpem. O canal tem 111 mil subscritos. Ok. E há também aparece um artista também chamado Livy. Na cena é que tipo, é que aparece mais desta gaja, que aparece muito este resto tipo não. E depois tipo, aparece o coisa do canal. Cujo link irá estar na descrição. Cujo link irá estar na descrição ou nas notas do podcast. Ou se não tiverem isto no. Exatamente. Tipo, numa plataforma de áudio que não permite nenhuma dessas coisas. É simplesmente tipo irem ao. Eu deixo um link para isso se for preciso. É tipo. Tipo, acho que como vamos deixar as nossas redes sociais, algumas delas, tipo. Tem que ser só tipo servidor Discord. Tipo, dá para. Discord. Não, mas tipo, podemos usar tipo outro qualquer, tipo. Principalmente a ti que tipo, tens mais tipo, pessoal no mundo do YouTuber. Ah, sim. E, tipo, podes começar a arrancar tipo com. Aliás, temos de sacar convidados, não é? Exato, mas isto é um episódio piloto, gente. Isto é só um episódio piloto. Isto é episódio piloto, nem sequer sabemos se isto vai para o ar. Eu espero que isto vá para o ar. Esperem, isto depende da minha vontade de passar a noite a editar isto ou não. Desculpas passar tipo, a noite a editar isto, se quiseres editar isto tipo, já, porque eu estou com a energia disto. Mas... Never mind. Eu acho que falámos tudo o que tínhamos para falar. Não sei se tens alguma coisa para mencionar ainda. Eu só queria falar um bocado de Sonic, porque... Sonic! Eu nunca joguei nenhum Sonic, só joguei Sonic Heroes. Se eu jogaste Sonic Heroes, o pior deles todos? Só. Um dos piores deles todos. Impressão de PS2. Ainda por cima. É. É que a versão de PS2 é a versão mais broken. Tá bem. Tipo, o jogo não é mau, se tipo, só é o mais broken. First of all, get on it. Tipo, nem que faças tipo. Nem que faças para uma Steam. O Torradas a minha soma. Então eu vou jogar Sonic 1 em live. Porque Torradas a minha soma. Até podes fazer esta piada. Eu não sei se isto, não, se, isto bombar, se isto bombar, eu jogo. Eu jogo Sonic All 6 em live. Este podcast bombar. Ouviram aqui, se o podcast vou começar a bombar, ele joga Sonic 6. Ele literalmente vai torturar essa para ver jogar Sonic 6. A cena Sonic 6 é tipo, se tu fores ver a história, o Sonic 6 tipo, escreve-se a si próprio fora da existência. Eu sei que o termo em inglês é retcon, que eles tipo, corrigem cenas, tipo, passaram anos com prequelas e o caralho. Então, o Sonic, a cena que o Sonic 6 é escrito como. O jogo de Sonic, o título em inglês é The Sonic Game That Retcons Itself Out of Existence. Então, tipo, tu estás a ver um jogo de Sonic que consegue fazer, que elimina a sua própria existência, tipo, do canon de Sonic. A cena que o Sonic All Six torce tanta personagem nova. E alguma antiga. Que, tipo, por exemplo, acho que o personagem, acho que a única personagem nova, tipo, que ainda hoje é, tipo, fortemente lembrada, é, se não me engano, acho que o nome dele é o Silver the Hedgehog, porque o resto... Silver the Hedgehog, eu não sei dizer, isto como deve ser. E depois, tipo, que, tipo, acho que é um boss, e depois, tipo, aparece a fucking Blaze. No jogo, por algum motivo. Só para, tipo, para ter uma ideia, a Blaze foi introduzida no Sonic Rush para a DS. Que, by the way, é um jogo de Sonic que eu legitimamente recomendo. É a série do Rush. É Sonic Rush, Sonic Rush Adventure e Sonic Generations para a DS. Que seja Generations para a DS. Generations nada. Sonic Colors para a DS. Que é praticamente o terceiro Rush, por assim dizer. Da série Rush. Eu queria jogar Sonic Colors. Da Wii mesmo. Ah, o Sonic Colors é tão bom. É literalmente. Mas isso, o porquê que eu queria falar de Sonic? Porque eu acho que a série Sonic em geral está num ponto negro desde o 06. Acho que todos os jogos de Sonic desde o 06 têm sido medíocre a mau. Ter no Sonic Mania, porque o Sonic Mania era. O único jogo bom do Sonic foi os jogos que a SEGA não fez. Yeah, Sonic Mania, os fanmates, por isso é que, mas a cena é que a Sonic All 6 foi a Paramount que fez, não foi a série. A cena do Sonic é que o tu sabes o Sonic Boom? Sim, pronto. O estúdio que fez o segundo, o quem fez o Sonic Boom não foi a SEGA. Foi um estúdio contratado pela SEGA, que fez depois a SEGA servir de publicadora, que se chama, acho que é Red qualquer coisa Media, não sei o nome de cor, nem quero saber, sinceramente não lhes vou dar o crédito, eles fizeram merda e admitiram que fizeram merda, deram uma engine que nem sequer estava tipo, pronta para ser usada na Wii U, eles usaram Crytek, não sei se já ouviste falar. Sim. É só a engine que dá tipo, força a jogos como Far Cry e Crysis. Sim, eu sei porque é que Sonic não funcionou simplesmente. Yeah, isso é um pouco. Isso lá está. Eu acho que isso vai ser um vídeo excelente para o meu canal. Porque é que Sonic 06 é tão partido. Só estou à espera de ter uma Wii U, né? Para poder tipo gravar foto. Consegues comprá-las baratinhas agora? É, yeah, agora que o pessoal está a cagar nelas. Mais uma coisa? Acho que não. Tu tens algum tipo alguma série que da tua infância ou assim parecida que queres dar tipo um comentário da sua evolução desde... Não, não tenho, só Pokémon mesmo. Tipo. Só Pokémon? Pokémon é Pokémon, já tive o podcast todo a falar de Pokémon, já chega. É, yeah, exato. Ok, então acho que por agora está tudo. Já, yeah, está tudo. É isso, gente. Se vocês gostaram deste podcast, deem like, estrelinhas. Eu não sei qual é o método de dar like no Spotify. Não dás like no Spotify. O Spotify é a única coisa que podes fazer é tipo, de meter tipo, um coração para te... Mas o coração é tipo a estrela dos browsers, tipo, mete-me nos favoritos. Uhum. E... Por isso, só o simples facto de não terem skipado este podcast já é tipo cena tipo excelente. Exatamente. E qualquer coisa sempre podem ouvir este podcast enquanto tiverem sono. Quando tiverem com insónias, aí certeza que vocês caem para o lado. É, yeah, exato. Então é isso. Os nossos links vão estar aí em baixo, para quem quiser. E espero que vocês tenham gostado. Até à próxima. Até à próxima, pessoal.